Lift up my eyes to the hills. Eleva os meus olhos aos montes. Where does my help come from? De onde vem o meu socorro? My help comes from the Lord. O meu socorro vem do Senhor. Aos montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem de Deus. Que os céus e a terra criou, criou. Que os céus e a terra criou. Shevet Achim Gam Yachad.